Muito bem, estamos aqui diretamente do banheiro da casa do professor Júlio César. Comigo, aqui no banheiro, claro, professor Júlio César. Eu tô aqui, mas o que me causa estranheza é o Marcos também tá aqui. Olá, Marcos. Olá. É esse Marcos? Não, é o outro Marcos. Então, beleza. Nós estamos aqui fechados aqui no banheiro porque estamos com medo. Final de ano, clima tenso. Marcos, tira a mão. Profissionais de educação começam a ficar nervosos com tira essa mão, questão, né, de final de ano. Marcos. E aí o pessoal começa a violentar os colegas de trabalho. Marcos, tá? Pare, Marcos. Assim, estamos aqui para gravar mais um Telecast. Você é nosso ouvinte de sempre aí. Vamos primeiro parabenizar toda a galera que está na segunda fase. Puxa vida. Mas não agora. Daqui a pouco nós vamos daqui falar nomes. Daqui a pouco nós vamos falar nomes. Nomes. Nomes e comentar fotos. Fotos, é ótimo. Só direto no Facebook. Isso aí. Ó, hoje é dia 29 de novembro. Amanhã estaremos muito lindos, né? Sempre. É, porque amanhã é o dia da primeira parcela do 13º. Beleza! Maravilha! Então vamos lá. Hoje na história, 29 de novembro. Tem algumas notícias importantes, alguns eventos históricos. Eu vou começar, falar primeiro. Comece. Hoje, 29 de novembro, adeus a George Harrison, ele que faleceu em 2001, o mais jovem dos Beatles. Quem? Eu estou tentando reconsiderar aquele fato de eu ser um analfabeto e resolvi fazer um hoje na história com a morte do George Harrison, o mais jovem dos integrantes do grupo Beatles. Aquele que cantava Here Comes the Sun. Tá pedindo muito pra mim. É verdade, essa eu conheço. Eu costumava correr pelas planícies verdejantes de Guaratuba com essa música. Parecia uma gazela guaratubana. Pelado. Guaratubana ou guaratubense? Agora Guaratubana. Guaratubana. Você é um analfabeto em Guaratuba. Eu sou analfabeto virtual aqui. Ali estava o Sr. Pedro, passeando no corredor do meu banheiro. Meu Deus! Estamos no meu banheiro hoje. Então, Marcos, eu, Capivara e agora você. Olá, professor Pedro. Sr. Pedro, já reparou que toda vez que a gente está gravando, o senhor aparece? Sim, isso é uma coisa. Satisfação. Satisfação a todos. Hoje, satisfação só? Como o senhor está? Não como vocês, mas gostaria. Tá no banheiro? No banheiro pra gente se beijar. Muito bem. Hoje na história. Vai lá, Julião. Hoje foi o dia de início da Revolução Polonesa. Revolução Polonesa. Não é, que é aquela do Lech Walesa? Quem é Lech Walesa? Ah, cara, para com isso. Ah, então tá bom. Não, foi contra a ocupação russa em 1830. Eles já estavam brigando em 1830? Já. Mas não é tudo eslavo? É tudo eslavo, mas o problema é que o eslavo não gosta do outro. Tá? Outra coisa também acontece aqui, olha só, é fundado o Futebol Clube Barcelona hoje. Legal. Bom. Minha vez. Vai. Hoje na história, 29 de novembro de 1947, é a partilha da Palestina. Boa. Começa, boa. Né? Começa e até hoje não foi concluída. É a Resolução 181 da Organização das Nações Unidas que faz a criação, a divisão da Palestina entre árabes e judeus. Ó, outra coisa que aconteceu hoje. É eleito presidente da República de Honduras. Júlio, você precisa selecionar coisas mais importantes. Honduras é importante. Tá bom. Ganhou do Brasil do Filipão, que hoje voltou a ser técnico da seleção. Filipão voltou. Você notou que o Filipão tem bigode tipo Stalin? É verdade. É a onda do totalitarismo. Agora na seleção. Os neototalitários. Os neototalitários. O que mais que aconteceu hoje? Bom, hoje, 28 de novembro de 1996, não é hoje, foi ontem. No 28 de novembro de 96, um ex-PM é condenado pela chacina da Candelária. Certo. Outra coisa, ó, quem nasceu hoje? Quem nasceu hoje? Olha, nasceu um monte de gente. Tem pressa não, Júlio, tá tranquilo. Quem nasceu hoje? Francisco Coco. Francisco Coco. Cara, não nasceu ninguém importante hoje. Tinha uma piada horrível na década de 80 contra o Francisco Coco. Qual? Perguntavam assim, né? Sabe por que ele não pega AIDS? É porque é Francisco Coco. Era horrível essa piada. Pavoroso. É, pavoroso. Ó, me desculpe, assim como meu ouvinte. Não nasceu ninguém importante, não morreu também ninguém importante. Então deixa eu falar das notícias. Fale. A notícia interessante, porque a gente acabou de falar, né, da questão da Palestina. Da partida da Palestina. E aqui, né, a gente percebe que agora a ONU quer aprovar a partilha da Palestina daquele projeto de 47. Olha só, contra Estados Unidos e Israel, Organização das Nações Unidas prepara reconhecimento implícito de Estado palestino, né, no 29 de novembro agora de 2012. Boa. Interessante, né, com esses paralelos na história, sempre acontecem e motivam questões de vestibular. Eu estava dando uma olhada ali também, em 81 o Yasser Arafat foi eleito presidente da Palestina. Interessante, no dia 29 de... Deve ser uma data importante para eles. Espero que seja. Senão, para que eleger um cara nessa data, né? Você que é palestino, escreva para nós. Escreve para nós. O Júlio, como é que você está com essa questão da causa palestina? Causa palestina? Não, da causa palestina. Causa. Porque quando, há 10 anos, né, não tinha dúvida nenhuma. Era palestino na veia. Mas é tanta confusão, tanto... complicação naquilo que hoje eu estou indeciso. Eu acho o seguinte, os dois lados estão errados. É verdade. Violência não gera nada a não ser violência. Não é que ele defender Israel. Não. Mas eu fico pensando, você vai reconhecer e negociar com um Estado, né, que nem um governo, né, consegue se estabelecer? Pois é, estranho, né? Mas sei lá, qual é o errado na história agora? Porque é tanta confusão, tanto do israelense em relação ao palestino e vice-versa, que não dá para tomar um partido. Quando você pensa em tomar um partido de um, aquele um que se tomou partido fez cagada. E aí você começa a perceber que a questão social, que é claro que daí é a Palestina, porque é eles que vivem na pobreza, é isso que te choca. Mas você vai ver os políticos que se aproveitam dessa questão social, é absurdo, né? É absurdo. Outra coisa importante que aconteceu hoje, um depoimento. A autora de livro erótico diz ter vergonha que homens leiam fantasias dela. As fantasias são dela. Ela diz aqui que as fantasias são dela. Tem a foto dela aí? Tem. Deixa eu ver. Olha o tamanho da baranga. Meu Deus, parece a Madame Mim do Disney. Parece. Eu fiquei em dúvida. Sabe aquele monstro do Star Wars? Parece uma gelatina gigante. Caramba. Parece ela. Meu caneco, como diz os guaratubanos. Meu caneco. Agora, pensa. Se eu tenho vergonha de que alguém leia algo que eu escrevo, o que, que eu faço? Eu não escrevo. Eu não escrevo. Publico? Não publica. Não publica. Não publica. Será que é pra ganhar dinheiro? Depois dessa, só uma musiquinha, Júlio. Musiquinha. Vamos lá. We'll be right back. Muito bem, voltamos agora para parabenizar os alunos que passaram para a segunda fase da Federal. Julião, tem muita gente, Julião. É, eu coloquei aqui para o pessoal disponibilizar no Facebook a listagem de quem passou e no que passou. O pessoal também mandou por e-mail, do telecasttesão@gmail.com. E a gente vai fazer uma dobradinha aqui. Beleza. Alguns nomes a gente já sabe que vão ser repetidos. Então tá, vamos ver. Olha aí, médica pra gente, Tarsila Cristina Silva, medicina veterinária. Boa, eternamente estará conosco lá, a gente vai ter ração. Gabriela Tardovski, sabe quem é, né, Gabi? Na da história. Tarde, da tarde história, essa boa, mesma. Boa, Gabi. Aí, tá aí na segunda fase. Olha aqui, ó, tem o Daniel Rocha, engenharia mecânica. E a Ana Paula Goulart, de relações públicas. Maravilha. Aqui nós temos Giovanni Correia Presotti, engenharia industrial madeireira. Opa. Brenda Andreata, agronomia. Boa. Tiago Castanho, da engenharia química. Tainara Galzerani, engenharia ambiental. Ambiental. Aqui, Gabriela. Ah, esse sobrenome não vai sair. Sviridovski, ciências biológicas. É, deve ser parente do Vassili Zaitsev. Não me fale desse Vassili, que você está vacilando comigo. E também a Thaís Munique, gestão da qualidade, tecnologia. Boa. De gestão da qualidade. Lembra do Proenzinha? Lembro. Tá aqui, ó, Valdir Festugato Júnior. Como é que você sabe o nome do cara do quarto? Eu não sabia, eu vi pela foto aqui. Então tá. Então tá. Química. E o Pedro Lara, outro médico pra nós. Outro, medicina veterinária também. Beleza. Ó, tem consultório à torta direito. Luciana Feijó, parente do regente. Boa. Ciências contábeis. E o Rafael Loução, ciências econômicas. Boa. Pedro Lara, também de medicina veterinária. Não, esse eu já li. O Pedro Lara não é o Pedro de Lara? Cara. Pode ser, pode ser. Agatha Mello, estatística. Cláudio Henrique Ramalho Júnior, ciência da computação. Caiane Jacobski dos Santos, comunicação social, jornalismo. Viviane Aparecida Oliveira, educação física. Boa. A Paloma Orso. Como assim, boa? Eu tô lendo aqui que a guria passou pra segunda fase, fala boa. É pra segunda fase, não é pra tá, ela, nem então, conheço. Tá bom. Fala, respeito. É, bom. A Paloma Orso, lembra dela? Não. Foi homenageada na formatura. Ah, sim. A melhor aluna em rendimento acadêmico. É, passou em nutrição. Maravilha, parabéns e pra ela. E a Suelen Cristina, que passou em zootecnia. Legal. Os zootecnia também é pra gente, né? Também. Vamos ter ração. Muito bem. Priscila Pancats, ciências econômicas. Maiara Flores Ferre, engenharia civil. Pedreira. Ó, outra Maiara aqui, ó. Maiara Aline, engenharia florestal. E essa aqui eu não sei o nome, mas tá com o Gé Medeiros. Facebook é um diabo, né? Os caras colocam apelido e fica complicado. Daí eles colocam daí um bonequinho em vez da foto. É. Colocam eles criança de fraldinha, né, e quer que a gente adivinhe. É, tipo uma professora de português aqui. Ah, sim. É complicado. Gé Medeiros, educação física. Daniel Souza, relações públicas. Beleza. Bruno Guimarães Ferreira dos Santos, engenharia florestal. Guilherme Bilinski. Bertolazzo, segunda fase para biologia. Boa. É boa ou é bom? É bom. Ah, então Guilherme. Tá bom. Bom. Amanda Cabral, química. Bruna Evelyn Souza, terapia ocupacional. O Gabriel Possetti Toledo, ciências contábeis. O Felipe Borne, curso de CFO da PM. Boa. Boa? Bom. Ah, tá. Luiz Hartmann, policial militar. Opa, vai ser colega. Vai ser colega de área. Vai ser bicho junto. Vai. Gabriel Carraro, ciências da computação. A amiga da gente aqui, Alessandro de Freitas, letras, da turma da manhã, parabéns. Bruno Guimarães, César Augusto Martins de Miranda, Jean Carlo, o Jean lá de Santa, passou em direito. Boa, Jean. Quer dizer, bom, Jean. Guilherme Rubi, será que é Rubi o nome dele? H-U-B-I, deve ser Rubi. Engenharia ambiental. E a Flávia Amaral Salvador, história. Coitada. Não fala assim. Tô falando. Não fala assim. Tô falando. Fala assim. Tô falando. A Diene de Miranda, Adrian Lindsay de Araújo, Suelene Inata, secretariado executivo, Yasmin Sampaio, lá do Boqueirão, direito, Carolina Kautzmann, Luz, direito também, manhã. Boa. Luiz Ricardo Binhara, ó teu colega aí, ó. É meu xará, é o meu homônimo, só que ele é com Luiz com S, né? É, Luiz com Z. É com Z? Então é igual. É igual. Química. Aí tem a Camila Renata, que passou em zootecnia. E o Rodney Schneider, ciências econômicas. Aqui, Aline Santoro da Licânia, tecnologia em produção cênica. Rafaele Portela, enfermagem. Christian Sato, engenharia mecânica, e a Luana Breda, engenharia de produção. Ó, William Bueno, engenharia civil, pedreiro. Pedreira. Letícia Mocelini Queiroz, engenharia civil, pedreira. Adrian Lindsay de Araújo, ciências econômicas. Ah, vai mexer com a bolsa. Ele mandou para mim aqui também, mas ele não botou o curso agora, ele mandou o curso para você. Legal. Vai ser rico. Quero casar com ele. Fabiana Taborda, Esperândio, Tecnologia e Secretariado. Larissa Ludicetti de Santos Jones, Engenharia Química. Andrei de Sena Keller, Engenharia Mecânica. Riana Carvalho, Terapia Ocupacional. Ó, para você que precisará de advogado futuramente, Newton Calil Dui. Guarda esse nome. Guarda esse nome. Vinícius Momo Pagani. Momo não deve ser o nome dele. Eu espero que não. Eu espero que não. Matemática. Suelene Inata, Secretariado Executivo. Beleza. Lembra do Duarte? Não. Ah, Duarte. Lembro. Passou o Duarte. Matheus Duarte aqui, ó. Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Beleza. E a Juliana Bastian, Zootecnia. Ana Paula Quadros, de Lara Darrer, Ciências Contábeis. Stephanie Zau, Engenharia Civil. José Augusto de Faria, Arquitetura e Urbanismo. Bruna Elis Orec, Biologia, Ciências Biológicas à Noite. Lucas Henrique Assis, Engenharia Mecânica. Ó, o Tarcísio Escora, lembra dele? Não. Também não. Engenharia Mecânica. Tiago Faltran, passou em Geografia. Vitor Mocelin, Ciência da Computação. E o Pedro Henrique Stolars, que é o Celi, em Geologia. Aqui tem a Ana Beatriz Magno, mas ela não mandou o curso. Então, a Ana? É, Ana Beatriz Magno Badui. A Ana? A Ana. Ah, tá. Tá. Não mandou o curso. A Miriam Crocker mandou. Ela lá do Boqueirão e passou em farmácia. Boa. Daiane Nunes Neves, administração. Caroline Carvalho do Vrac também não mandou o curso, mas parabéns mesmo assim. Eduardo Ribeiro, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Olha o nome do curso do cara. Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. É o que o Duarte passou. Nossa, é, vão ser colegas de curso. Isso que é nome de curso, né? História. Felipe Matsunaga passou em design de produtor. A Bruna Zorek passou em ciências biológicas. A Priscila Vieira em psicologia. A Giovanna Rosler em relações públicas. Pelo menos o pessoal aqui está mais organizado, ele mandou o curso. Beleza. Daqui a pouco a gente continua com mais aprovados para a segunda fase da Federal. Até logo. Enquanto isso, curta uma música aí. If never I met you, I'd never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. Telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. Red sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen. Red, I really love you, I can't forget about you. Muito bem, mais aprovados aí na Federal para a segunda fase. Tem aqui a Andressa Farias em design gráfico. Tem também a Izzy Susan Corbali Jujax. Nossa, que sobrenome lindo, né? Mamão, odontologia. Boa, dentista na área. Aqui tem a Mayara Costa, nossa médica veterinária. Beleza. Nossa médica veterinária entendeu, né, Jogar? Entendi. Né? Ariane Costa, arquitetura e urbanismo. O Maurício Imai, direito noturno. O Marcelo Castelhano Lopes, ciências econômicas. Aqui nós temos o Luan Emanuel Bonato, para história. Outro doente. Doente. Matheus Lopes Tadra, engenharia química. E a Banda Ellen, terapia ocupacional. Boa. Renata Figueira, publicidade e propaganda. Bruna Ribeiro, design gráfico. Rafael da Luz Pereira, administração. Fernanda Esteves, Maria Química. Guilherme Oming Aiduc, engenharia mecânica. Leonardo Nascimento, química. Outro doente. E tem o Felipe Traque, de história também. Outro demente. Andresa Zinher da Silva, negócios imobiliários. Matheus Lima, pedreiro, engenharia civil. E Ju Smack, não sei o que seria Ju Smack, deve ser Juliane. Deve ser. Ou Juliana. Ou Júlia. Ju Smack, escreva para nós, pode ser com o seu nome. Administração. João Felipe Confidera, engenharia civil, pedreiro. Oh. Bruno Gans, eu estou na segunda fase do curso de história. Demente! Oh, e eles querem. Uhul! Coitado! Raíssa Ferreira, outra historiadora. Eu ia falar dela agora, coincidentemente. Raíssa Ferreira, história. Lucas Assis, engenharia mecânica. Yuri Bueno, de administração. Carolina Herrera, enfermagem. Renata Chibel. Não vai rolar. Renata, que tem esse sobrenome aqui. Biomedicina. Uhul. Tem a Edneia, engenharia florestal. Edneia Alberti, engenharia florestal. Gabriel Possetti Toledo, ciências contábeis. Gabriela Ono, engenharia ambiental. Marcelo Silva da Cruz, engenharia elétrica. Ênfase em sistemas eletrônicos embarcados. Tudo isso. Meu caneco. É o nome do curso. Que credo. Edilson Júnior, é o nosso, o Edilson que sempre manda e-mail para a gente com suas contribuições aqui. Edilson Júnior passou para a engenharia elétrica. Bom. Tem a Daniele Moroz, terapia ocupacional. A Paulinha Remonato, com certeza o nome dela não é Paulinha. Não. Paulinha Remonato Pertersen, oceanografia. Isadora de Oliveira Kizzi, ela mandou aqui, se lê. Gizzi. Primeira coisa que o programa é nosso e a gente lê como que a gente quiser. Gizzi. É, a gente lê como a gente quiser. Mas a gente vai falar que você passou aqui em Ciências Contábeis. Tá. Você tem aqui o Arthur Oliveira, direito. Alessandra Freitas, letras alemão. Uia! Vai. Júlia Fernanda Modesto Lages Lima, engenharia química. Jardes, contábeis. Guilherme Albach, engenharia mecânica. Você tem a Stephanie Fardoski. Psicologia, César Augusto, terapia ocupacional. E o Lucas Gessé, jornalismo, junto com o Eduardo Vosgrau, em tecnologia e análise, desenvolvimento de sistemas, o nome do curso. Uau! Maíra Akemi Ninomiya, comunicação institucional. E a Helena Krupeizak, história. Egon Juliano de Almeida, passou em psicologia, também médico pra gente. Bom. Você tem aqui, ó, o Rogério Freitas Filho, administração, e o Arthur Sukovski, arquitetura e urbanismo. Lucas Tessari, educação física, bacharelado. Érica Silva, informática biomédica. O Bruno Felipe Cardoso Marques, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Tem o Luiz Hiroshi Vieira, engenharia mecânica. A Gabriela Linares, letras em inglês. Matheus Henrique, análise de sistema. O Valdir Testugato, passou em química, bacharelado e licenciatura. Bruno Stobel, engenharia química. Gabriel Machado, em farmácia. Não para esse troço, não? Não para, é eterno. Maria Luiz, engenharia química. Karina Gomes, odontologia. Bruna Evelyn, terapia ocupacional. Matheus Felipe, engenharia mecânica. Luana Fagundes, ciências contábeis. Paola Castro, Ciências Econômicas. Aleph Frank, Relações Públicas. Matheus Felipe, Engenharia Mecânica. Cláudio Henrique Ramalho, Cláudio, passou em Ciência da Computação. E Nayara Mendes, Engenharia Química. Tem o Matheus Felipe Paludo, olha o Paludo aqui. Paludo. Engenharia Elétrica. Ryan Skandar, Química. Nati, não é Nati o nome dela com certeza. Rodermel, Engenharia Elétrica. Gustavo Cense do Amaral, engenharia elétrica também. Manu Viana, Emanuele Viana Domingues, Publicidade e Propaganda, e aqui o Giancarlo da Silva, Análise e Desenvolvimento de Sistema. Rafael Barzotto, Engenharia Mecânica. Felipe Pereira Rosário, Geografia. Thalita Oliveira, Ciências Econômicas. Ai meu Deus, o meu tá quase acabando, que delícia. Opa. Jennifer Lencer de Camargo, passou em Contábeis. O Marcelo Macedo, passou em Direito. Michael Gomes de Lima, Engenharia Madeireira. A Gabriela Januzzi, História. E Yasmin Sampaio, Direito. Me perdi. João Manuel Brum, então, Ciências da Computação. Leandro Duarte de Lima, Ciências Econômicas. E a Ana Paula Rosário, para Letras em Inglês. Aqui nós temos a Juliana Tirapelli. Tirapelli? Tirapelli. Aprovada em Direito na primeira fase. É isso aí, Juliana. João Vitor Hoffman, o Pajé Jão. Geografia. João. É o João Marmita. Bom, Marmita. Francine Madlener, Artes Visuais. Não tem um cara que escreve em grego aqui? Tem. Eu conheço ele. Ele é gente fina, mas ele escreve em grego. Você que escreve em grego? Ele é gente boa, maneira. Eu sei. Eu acho que é Alexandre, pelo que eu lembro do grego. É Alexandre... O Grande. O sobrenome eu não vou ler agora. Ciências Contábeis. Aqui, Ian Donano, Geologia. Beijos para o Júlio e Capivara. Uhul! César Augusto Martins de Miranda, Ciências Contábeis. Tem a Marina Cita Kravuski, Polícia Militar. E aqui, olha só, Flávia Amaral Salvador, História, Memória e Imagem. Oh. Passei num curso maravilhoso, História, diz ela. Coitado. Espero daqui uns 20 anos estar tão massa e louca quanto vocês. Obrigado pelas aulas maravilhosas. Bom. Adi Castro, não é Ade Castro, é Adi Castro. Tá. Ciências Contábeis. Daniel Henrique Kuroski, Ciências Biológicas. Agatha Mello, Estatística. E para mim acabou. Tá. Kawane Kawai, Turismo. Diene Rosa, Ciências Contábeis. Jennifer Machado Vincentim, Turismo. Gustavo Henrique Kramp, Engenharia Mecânica. E o Rafael Michevitz, Ciências Contábeis. Por aqui acabou também. E caso você tenha enviado e a gente, porque é meio perdido, pulou o seu nome, você manda um e-mail para o Júlio, só para o Júlio, para ele falar o teu nome no ar, que eu já cansei de ver e-mail. O e-mail é telecastesal@gmail.com. Manda para o do Júlio. Valeu, galera. Beleza, musiquinha. Um abraço, musiquinha. Agora, o que rola no mundo? Tá afim de saber o que rola no mundo? Eu tô afim de saber o que rola no mundo. Mas eu não vou falar nada. Quem vai falar é uma voz da Mulher Coringa. Mulher Coringa, é com você. Confrontos fecham o aeroporto de Damasco. publicado na Folha de São Paulo, 29 de novembro, às 4 horas da tarde. Os confrontos entre tropas do regime sírio rebeldes nessa quinta-feira provocaram o fechamento do aeroporto de Damasco, no mesmo dia em que o país teve a internet e os telefones cortados. Ativistas dizem que, durante os combates, alguns morteiros caíram na pista do aeroporto. Todos os voos foram cancelados e as empresas Emirates suspenderam as viagens ao território sírio por um tempo indeterminado. Desde o início dos combates entre os rebeldes e o governo sírio, em março de 2011, mais de 30 mil pessoas morreram em todo o país. Segundo a ONU, ativistas dizem que o número passa de 40 mil. Também nessa quinta, as conexões de internet e telefone foram interrompidas em todo o país. O corte é considerado pelos sírios um dos maiores desde o início dos confrontos em março de 2011. Em comunicado, o Ministério da Informação disse que a queda foi provocada por terroristas e estão tentando reparar o problema. Se você quer saber quem é a Mulher Coringa, não deixe de postar lá a sua opinião, a sua sugestão, valendo prêmios incríveis do Telecast. E a hora que for descoberta a Mulher Coringa, a gente troca. E faça o favor de postar no lugar certo, tá? É no link certo que vai estar disponível lá na página Telecast de História no Facebook. Isso aí. Falou. Música. Música. Rapaziada, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Proença, trabalho com vocês em alguns locais aí, como por exemplo o curso Acesso, o curso Decisivo, o Bagose, e o pessoal está pedindo umas dicas para a segunda fase, obviamente. Eu iria dar umas dicas da primeira fase, mas o pessoal achou que não era interessante, eu também não entendi, eu falei, porra, palhaçada, aí eu ia dar uma dica com segurança total, mas não é isso que eles querem. Então vai lá. Vamos falar da minha parte. Alguns tópicos que serão praticamente inevitáveis na segunda fase. Você vai estudar e não vai se arrepender, em hipótese alguma. Vamos começar. Exponenciais e logaritmo. Você já sabe a ideia, aplicação de fórmula, substituição de valores, termo inicial, tempo inicial, a essas situações que nós estamos resolvendo na sala. Agora vamos falar mais alguma coisinha. Sexy. Função. Isso, hein, Júlio? Sexy. Isso é sexy. É sexualmente transmissível isso, inclusive, né? E eu aqui olhando, eu fico olhando montanhas aqui, assim, vejo montanhas, vejo morrinhos, e esses morrinhos me lembram o quê? Me lembram uma parábola. Então, por exemplo, função do primeiro grau, função do segundo grau, são quesitos que você não vai se arrepender. Fechando a ideia, para não ser um troço muito extenso, então falando basicamente das frentes que eu trabalho: matriz, determinantes e sistemas. É, do que eu falei, de 0 a 10, você vai encontrar lá. Isso é inevitável. Assim como o conflito árabe-israelense é inevitável. É verdade, impossível. Professor Proença, os anos passaram, mas o senhor continua muito sexy. Exatamente. Você falou uma frase que me lembrou muitas coisas. Como os anos passam depressa, né? Foi o que um escorregador falou pro outro. Como os anos passam depressa. E passam e ninguém dá tchau. E eu louco pra traçar as pessoas que eu olho e vejo. Mas não pode falar bem. Traçar no ar. Não, mas... traçar metas. É o que eu digo. Você deve traçar metas. Vocês são pessoas que têm que traçar metas. E o que, que a gente pensa? O seu objetivo é a vitória. E eu só consigo vislumbrar isso. Aqui. Mas então, quem é a Vitória? A Vitória são pessoas que são vitoriosas. Propro, tá solteiro, Propro? Estamos aí, você cara. Você quer fazer uma propaganda? Estamos tipo na pista. Tá na pista. Estamos na pista em desenvolvimento. Você, né, que está afim de experiências fortes. Gostaria de que isso pudesse ser de sexo oposto, seria mais interessante. Ótimo, até. Inclusive, deixar bem claro, talvez, meninas, né? Mas sexo, meninas inclui que tipo de meninas? Meninas em geral. Mas podem ser meninas Kinder Ovo? Não, meninas Kinder Ovo são meninas problemáticas, né? Meninas que dão problema, geralmente. Eu prefiro meninas também. Meninas. Mas é esse tipo de coisa, é complicado na área. Vamos encerrar isso que tá virando zona. Vamos parar com esse negócio. Júlio, vamos parar. Não. Bota uma música, Júlio, pelo amor de Deus. Tá, já. Fui. Vou resolver. Vocês já vão acabar o negócio? Nós já vamos acabar, Procuro. O Proença está aqui ainda. Ele não vai embora. A gente está no nosso banheiro. No nosso não, desculpa. No meu banheiro de casa, pessoal. Sim. O Proença está aqui junto. É. Como é que é? Barrão! Tô soltando barrão! Olha o barulho do barrão caindo! Isso. É o barrão! Essa era não, mais um barrão! Você vê que Barral era o barrão, nome da condessa burrão. De Barral. A boca. Eu falei burrão, barrão. Sabia que o Pedro II, ele tinha uma amante chamada Condessa de Barral? E sabe certeza, por que o nome de Barral? Era o segundo. E sabe por que do Barral? Nem porque ele sabia. Nem ele sabia. Provavelmente, né? É. Que é assim, né? Se a mulher solta um barrão na tua frente, case com ela. Eu penso nisso. É, e você assistiu? Desencanada. Não, e você assistiu? Você assistiu, foi na tua frente. Foi na tua frente? Ah, casa. Pode casar. Pode casar que tá sossegado. Beleza. Olá. Não, nós não vimos o professor Lawrence. É. Não, nós não. Também não vimos o professor Lawrence. Nem eu, nem o Barrão. Nem o Lawrence. É. Alguém viu o professor Lawrence? Atenção, você ouvinte. Você que viu o professor Lawrence. Agora, você avise a gente aqui. A procura de Lawrence. Você que está online. Você que está online. Pegue o Lawrence. Traga o Lawrence pra cá. A gente achou o professor Lawrence. Aê, Lawrence! Vamos embora, sim! Lawrence estava soltando o barrão. A eficiência do Telecast. Telecast Lawrence estava soltando o barrão. Telecast recebendo a visita do senhor Lawrence com sua camiseta. Recém soltando o barrão. Ai, Cordeiroso, tudo bem? Boa noite. O senhor Lawrence estava na casinha. Estavam me citando agora há pouco? Estávamos. Nós anunciamos aqui. Cadê o Lawrence? Já apareceu. Eficiente aqui. Eficiente. Estão falando bem ou falando mal? Falando bem, do barrão. Claro. Bem mal, bem, né? Bem. Pronto, tudo bom? Tudo certo? Isso, tudo no meu banheiro. É, tudo. Muito bem, diretamente aqui do banheiro da casa do senhor Júlio, encerrando esse telecast. Ô, Júlio, acabou o papel higiênico. Boa noite, Julião. Boa noite, tchau, tchau. gonna move their feet. Get down, everybody's gonna leave their seat. Everybody's gonna leave that thing.